fecheiro 24. Por vezes ele olhava para aquela criança de cabelos castanhos e olhos listados de um verde vegetal, como já não era capaz de olhar para ninguém no mundo. A professora de música estava a guardar as suas pautas com um discreto estalar de pasta fechada. Agora, pensou Gordeev, as armadilhas encontram-se na lista dos acusados. Teremos de descobrir pelo menos um verdadeiro trotskista, um verdadeiro espião. Pode ser perigoso. Papá, disse Ninel, surpreendida, estavas tão simpático e agora pareces zangado. Coisas do trabalho, querida. Beijou-lhe as duas bochechas, depressa, sem sentir a alegria que aquela carícia pura lhe deveria ter proporcionado. Demasiadas sombras de homens torturados agitavam-se dentro dele, sem que o soubesse. Voltou para a reunião. Fleischmann suspirou estranhamente. É, música, que música! O que é que quer dizer com isso? Perguntou-lhe Zvereva. Fleischmann inclinou ligeiramente o seu rosto pálido, espalhando assim ainda mais o queixo duplo sobre o colarinho da túnica, mostrando-se muito amável, semelhante a um batráquio. Nostalgia da música. Nunca lhe acontece? Zvereva murmurou qualquer coisa com uma expressão neutra. A lista dos acusados, disse Gordeev. Ninguém lhe respondeu. A lista dos acusados, repetiu o procurador Radchevsky, decidido a não dizer mais nada. Imagine-se um hipopótamo no jardim zoológico que escorrega subitamente para o seu pequeno lago de cimento. Fleischmann produziu agradavelmente este efeito ao opinar que cabe-vos aos dois, estimados camaradas, propô-la. A cada um as suas responsabilidades. Assumam as vossas. Ertzhov deu-se amargamente conta de que a sua preparação para aquele choque fora perfeita. Nada o espantava, exceto o facto de não conhecer o local para onde o levaram. Eu tinha de controlar tantas prisões, todas elas mais ou menos secretas. O ex-alto comissário ofereceu-se esta desculpa por descargo de consciência. Todavia, aquela prisão, nova, moderna, situada em caves de betão, não lhe devia ter passado despercebida. O esforço de memória que fez para encontrar uma referência à mesma nos relatórios do chefe dos serviços de detenção ou do diretor de construções revelou-se infrutífero. Talvez estivesse sob a alçada exclusiva do gabinete político. Abandonou este problema com um encolher de ombros. A temperatura era agradável, a luz suave. Cama de campanha, lençóis, almofadas, uma cadeira de balanço. Rigorosamente mais nada. O destino da sua mulher atormentava-o menos do que esperara. Somos soldados. O que queria dizer, as nossas mulheres devem esperar tornar-se viúvas. Essencialmente uma transposição de outro pensamento, mais difícil de admitir. Um soldado moribundo não sente pena de uma mulher. Pequenas fórmulas elementares como esta contentavam-lhe o espírito. Eram irremediáveis, tão irremediáveis como ordens. Aguardou, retomando todas as manhãs, os seus exercícios de ginástica. Pediu um duche diário e foi-lhe concedido. Caminhou interminavelmente entre a porta e a janela, de cabeça baixa, senho franzido. Deu por si a repetir, malignamente, uma única palavra no fim das suas reflexões. Uma palavra que se lhe impunha, vinda de fora, não obstante todos os seus raciocínios mais lúcidos. Fuzilado. De repente sentiu pena de si mesmo. Quase desfaleceu. Fuzilado. Recompôs-se sem grande esforço, empalidecendo, mas não tendo como se ver empalidecer. Pois bem, somos soldados, não somos? Repousada a sua carne masculina, reclamava a mulher, e ele recordou-se de Valia com angústia. Mas seria de Valia que ele se recordava? ou antes da sua própria vida carnal acabada, se a beata incandescente de um cigarro, que é esmagado por um pé, pudesse sentir e pensar, conheceria a mesma angústia? O que podia ele fazer para que aquilo acabasse mais depressa? Passaram-se semanas sem que o deixassem ver uma nesga de céu. Então sucederam-se os interrogatórios numa cela vizinha, tão perto que 30 passos num corredor subterrâneo não lhe permitiam obter qualquer ponto de referência. Altas patentes desconhecidas interrogaram-no com um misto de deferência e de dura insolência. Verificou o destino dado aos 344 mil rublos destinados à reparação dos gabinetes administrativos da penitenciária de Rybinsk? Estupefacto, Ertchov respondeu: não. Um sorriso, talvez sarcástico, talvez compassivo, preguiçou as faces vazias do oficial graduado, cujos óculos lhe davam um aspecto semelhante ao de um peixe das profundezas. O interrogatório terminou no seguinte: quando assinou a nomeação do comandante de campo Ilenkov, estava ao corrente do passado desse inimigo do povo? Qual Ilenkov? Aquele nome devia ter-lhe sido apresentado no meio de uma longa lista. Mas isto é absurdo, camarada, e eu? Absurdo? Repetiu o outro num tom ameaçador. Não, é muito grave. Trata-se de um crime contra a segurança do Estado, cometido por um alto funcionário no exercício das suas funções, punível, segundo o artigo do Código Penal, com a pena capital. Quem falava agora era um velho de cabelo loiro arruivado, com a cara manchada de cuproso. O seu olhar escondia-se atrás de lentes cinzentas. Então, afirma que não sabia? Arguido Ertchov. Não, não sabia. Como queira, mas sabe muito bem que connosco a admissão dos erros e dos crimes é sempre melhor do que a resistência. Não lhe estou a dar novidade nenhuma. Outro interrogatório teve por tema o envio de um agente para a China, um homem que se revelara um traidor. Ertchov respondeu vigorosamente que o gabinete de organização do Comitê Central fora o responsável por aquela nomeação. O inquirador, magro, cujo nariz comprido e boca negra pareciam cortar-lhe a cara numa cruz, replicou: uma tentativa desastrada de escapar às suas responsabilidades. Foram igualmente postos em causa o preço das peles de Valia, os perfumes que Ertchov lhe levara dos depósitos do contrabando, a execução de um contrarrevolucionário declarado ex-oficial do exército do barão Wrangel. Vai certamente fingir que não sabia que era um dos nossos agentes mais dedicados? Ignorava tal coisa, respondeu Ertchov, que na realidade não se lembrava de nada. A instrução, destituída de qualquer nexo, deu-lhe uma sombra de confiança. Se eles realmente apenas lhe tinham a apontar alguns pecadilhos, ao mesmo tempo que lhe transmitia a sensação de um perigo crescente, o mais provável é que eu seja fuzilado. Uma frase que ouvira em tempos, durante o seu curso superior na Academia de Guerra, assombrava-lhe a memória. Dentro do raio da explosão, a destruição do homem é instantânea e total. Somos soldados. Ele estava a perder peso. As mãos começavam-lhe a tremer. Escrever ao chefe? Não, não, não. Os prisioneiros, em solitária, afundam-se docemente num estado em que o tempo se dilui. Um acontecimento, se os apanha de surpresa, assume a intensidade de um sonho. Ertchov viu-se entrar nos espaçosos gabinetes do Comitê Central. Avançou, com passos flutuantes, em direção a uma meia dúzia de pessoas sentadas em redor de uma mesa, coberta com uma toalha vermelha. Barulhos de rua estranhamente abafados faziam-se ouvir ali dentro. Ertchov não reconheceu uma única cara. A personagem da direita, com um perfil de roedor balofo, mal escanhoado, Talvez fosse o novo procurador Radzhevski. Seis rostos oficiais, abstratos, impessoais, dois uniformes. Estou tão fraco. Tenho medo, tenho imenso medo. O que é que lhes vou dizer? O que devo tentar? Vou ficar a saber tudo. Há de ser esmagador. É impossível que não me fuzilem. Uma cabeça maciça pareceu aproximar-se dele. Ligeiramente lunar, ligeiramente luzidia, completamente destituída de pelos ou cabelos, minúsculas pupilas negras, um narizinho redondo, uma boquinha ridícula. Uma voz de castrado desprendeu-se dela, dizendo quase amavelmente: Ertchov, sente-se. Ertchov obedeceu. Uma cadeira continuava vazia atrás da mesa. Tribunal? Seis pares de olhos encaravam-no com uma severidade extrema. Exausto, pálido, vestindo a sua túnica da qual as insígnias haviam sido descosidas, sentiu-se sujo. Ertchov, você pertenceu ao partido. Aqui é bom que o entenda. É inútil resistir. Fale. Admita. Confesse-nos tudo. Nós já sabemos tudo. Ajoelhe-se diante do partido. É aí que se encontra a salvação, Ertchov. A única salvação possível. Estamos a ouvi-lo. O homem de rosto lunar, de voz castrada, sublinhou o seu convite com um movimento da mão. Atónito, Ertchov ficou a olhar para ele durante alguns segundos. Então levantou-se e disse: Camaradas, ele tinha de gritar a sua inocência. Apercebeu-se de que não o podia fazer. Sentia-se obscuramente culpado, justa e antecipadamente condenado, mas sem saber dizer porquê. E também lhe era impossível confessar, fosse o que fosse, para se defender. Apenas foi capaz de apresentar àqueles seis juízes desconhecidos um jorro de palavras que lhe soaram lamentavelmente desordenadas. Servi com lealdade o partido e o chefe, preparado para morrer. Cometi erros, confesso. Os 344 mil rublos da central de Rybinsk, a nomeação de Ilenkov. Sim, concordo. Acreditem em mim, camaradas. Apenas vivo para o partido. Os seis, deixando de o ouvir, levantaram-se com um movimento único, instantâneo. Ertchov apresentou continência. O chefe apareceu, sem olhar para ele. Silencioso, todo ele cinzento, com uma expressão dura e triste. Sentou-se, com a cabeça inclinada sobre uma folha de papel que leu com atenção. Os seis voltaram a sentar-se com um único movimento. Seguiu-se um instante de silêncio absoluto, até mesmo na cidade. Continua, prosseguiu a voz castrada. Fale-nos do seu papel na conspiração que custou a vida do camarada Tulaev. Mas isso é um perfeito disparate, exclamou Ertchov. É uma loucura. Não, não. Quero dizer que eu é que estou a ficar louco. Dê-me um copo d'água. Estou a sufocar. Então o chefe levantou aquela cabeça velha, admirável e monstruosa, de inúmeros retratos, e disse exatamente o que Ertchov teria dito no seu lugar, aquilo que Ertchov, desesperado, devia pensar de si mesmo. Ertchov, você é um soldado, não uma mulher histérica. Estamos a pedir-lhe a verdade objetiva, nada de dramas. A voz do chefe era tão parecida com a sua própria voz interior que proporcionou a Ertchov uma lucidez total e até uma espécie de confiança. Mais tarde recordou-se de ter argumentado com sangue frio, de ter resumido todos os elementos essenciais do caso Tulaev, de ter citado de cor vários documentos, tendo, não obstante, perfeita consciência de que nada poderia servir de nada. Acusados há muito desaparecidos, tinham em tempos argumentado do mesmo modo na sua presença. E ele sabia tudo o que aqueles miseráveis escondiam. Ou antes, ele sabia por que motivo as palavras eram supérfluas. O chefe cortou-lhe a palavra, a meio de uma frase: basta, estamos a perder o nosso tempo com este traidor cínico. Está a acusar-nos a nós, canalha. Fora daqui. Levaram-no. Ele apenas vislumbrara o brilho encolorizado dos olhos amarelados e o movimento de guilhotina de um corta-papel sobre a mesa. Ertzhoff passou aquela noite a andar de um lado para o outro na sua cela, com um amargor na boca, a respiração esforçada. Era impossível enforcar-se, impossível cortar as veias, ridículo atirar-se de cabeça contra a parede, impossível deixar-se morrer à fome. Seria alimentado à força com uma sonda. Ele próprio assinara instruções para casos daquele género. Os orientais dizem que podemos morrer se quisermos morrer, porque não é a pistola que mata, é a vontade. Misticismo. Literatura. Os materialistas sabem muito bem como matar. Não sabem como morrer por vontade. Pobres desgraçados que nós somos. Agora Ertzhoff compreendia tudo. Passaram-se 4, 5 ou 6 semanas. Estas medições da rotação do globo através do espaço, que relação têm elas com a fermentação de um cérebro entre as paredes de betão de uma prisão secreta na era da reconstrução do mundo? Sem desfalecer, Ertzhoff foi submetido a interrogatórios de 20 horas. No meio de uma bateria de perguntas, aparentemente sem relação entre elas, as 3 seguintes eram repetidas constantemente. O que fez para impedir a detenção do seu cúmplice Kirill Rublev? O que fez para disfarçar o passado criminal do trotskista Kondratiev, antes da missão do mesmo em Espanha? Que mensagens lhe entregou para que fossem transmitidas aos trotskistas em Espanha? Ertzhoff explicou que o dossiê pessoal de Kondratiev lhe tinha sido enviado pelo gabinete político no último instante, que aquele dossiê não continha nada de especial, que as informações fornecidas pelos seus serviços eram fiáveis, que ele apenas estivera 10 minutos com Kondratiev, com o único objetivo de lhe recomendar agentes seguros. Quais agentes seguros, exatamente? Regressado destes interrogatórios, dormia como um animal atordoado, mas falava durante o sono, uma vez que os interrogatórios se prolongavam nos seus sonhos. Na 16ª hora, mas para ele poderia igualmente ser a 100ª, a sua inteligência arrastava-se no cansaço como um animal exausto na lama. Do 7º ou do 10º interrogatório, aconteceu algo de fantástico. A porta abriu-se. Ricciotti entrou simplesmente com uma mão estendida. Bom dia, Maximka. Mas o que é isto? O que é isto? Estou tão cansado, diabos me levem, que já nem sei se estou acordado ou a sonhar. De onde é que tu vens, irmão? 20 horas de um sono reparador, Maximka, e tudo se tornará claro, prometo. Vou tratar disso. Ricciotti voltou-se para os dois inquisidores, sentados atrás da grande secretária, como se fosse o superior de ambos. Agora, camaradas, deixem-nos. Chá, cigarros, um pouco de vodka, se fizerem favor. Ertzhoff viu nele o rosto macilento dos velhos prisioneiros, bastantes cabelos brancos nos caracóis despenteados, lábios arrocheados, desagradavelmente engelhados, roupas disformes. A centelha da inteligência ainda se encontrava acesa no olhar de Ricciotti, mas brilhava através de uma neblina. Ricciotti fez um esforço para sorrir. Sente-te, temos tempo. Estás toirado, hein? Explicou. A cela onde estou provavelmente não fica longe da tua. A única diferença é que, para mim, acabaram-se as pequenas formalidades. Durmo, passeio-me pelo pátio, recebo um frasco de compota com cada refeição, até leio os jornais. Pestanejou, esboçou um estalar de dedos. Enfadonhos, os jornais. É curioso como os panegíricos mudam de aspecto quando os lemos numa prisão subterrânea. estamos a afundar-nos como um barco que recompôs-se. Agora estou a descansar, percebes? Preso 10 dias depois de ti. Levaram-lhes o chá, os cigarros, o vodka. Ricciotti abriu os cortinados da janela. Lá fora era dia claro, num pátio espaçoso. Nos escritórios, em frente, datilógrafas passavam diante das janelas. Várias mulheres novas, que deviam estar de pé num patamar, falavam animadamente. Até era possível ver-lhes as unhas pintadas, os cabelos presos atrás de uma orelha de uma delas. — É estranho — disse Ertzhoff a meia voz. Bebeu um copo de chá bem quente, depois uma grande golada de vodka. Parecia um homem que começava a sair do nevoeiro. Tinha frio nas entranhas. Percebes o que está a acontecer, Ricciotti? Tudo, meu velho. Vou explicar-te tudo. É claro, como um jogo de xadrez para principiantes. Cheque e mate. Os seus dedos bateram decididamente na borda da mesa. Suicidei-me 2 vezes, Maximka. Quando foste preso, eu tinha um excelente passaporte canadiano, com o qual podia ter partido. Fiquei a saber o que te tinha acontecido. Já estava à espera. Pensei que eles apareceriam para me levar dentro de 10 dias. Não me enganei. Comecei a fazer a minha mala. Mas o que havia eu de fazer na Europa? Na América? Em Istambul? Escrever artigos para a imprensa fedorenta? Apertar a mão a um monte de burgueses idiotas? Esconder-me em pequenos hotéis sujos ou em palácios e acabar por levar com uma bala ao sair da casa de banho? O Ocidente, pois, sabes que o detesto. O nosso mundo, este nosso mundo, também o detesto. Mas amo-o mais do que o detesto. Acredito nele, tenho no sangue todos os nossos venenos. Estou cansado, estou farto. Entreguei o meu passaporte canadiano ao serviço de ligação. Dei por mim, espantado, ao passear pelas ruas de Moscovo, como um verdadeiro ser vivo. Observava tudo enquanto dizia para comigo que aquela havia de ser a última vez. Despedia-me de mulheres desconhecidas. De repente tinha vontade de beijar crianças. Ficava encantado com as lajes do passeio, com marcas de giz feitas para os jogos das rapariguinhas. Parava diante de janelas que despertavam a minha curiosidade. Já não conseguia dormir. Ia com putas, embebedava-me. Se por acaso não me vierem buscar, dizia eu para mim mesmo, o que é que vai ser de mim? Já não sirvo para nada. Acordava sobressaltado, do sono ou da embriaguez, para traçar planos absurdos que me inebriavam durante meia hora. Partir para Viatka. Encontrar trabalho sob um nome falso, como capataz de lenhadores. Tornar-me Kuzma, lenhador, analfabeto, sem partido, sem sindicato, por que não? E não era completamente impossível. Mas lá no fundo eu não acreditava, não queria. O meu segundo suicídio teve lugar durante a reunião da célula do partido. Era óbvio que o orador enviado pelo Comitê Central havia de falar de ti. Sala cheia, todos de uniforme, caras verdes, meu velho, verdes de medo, todos mudos. Mas ouviam-se fungadelas, gente que tossicava. Eu próprio estava com medo, mas com vontade de gritar. Cobardes, vocês são todos uns cobardes. Não têm vergonha de tremer desta maneira, com receio pelo vosso coiro imundo? O orador mostrou-se prudente. Todo ele circunlóquios confusos. Só referiu o teu nome no fim, ao falar de erros profissionais extremamente graves, que poderiam justificar as mais graves suspeitas. Nós não nos atrevíamos a olhar uns para os outros. Dava para sentir as caras suadas, os calafrios naquelas espinhas, porque afinal não era de ti que se falava, até a tua mulher. As detenções não tinham terminado. Afinal, 25 homens da tua confiança estavam presentes, todos com os seus revólveres e todos perfeitamente cientes do que se tratava. Quando o orador se calou, demos por nós num buraco silencioso. O próprio enviado do Comitê Central estava naquele buraco. Os que se encontravam sentados na primeira fila sob os olhares do gabinete, foram os primeiros a recompor-se, naturalmente. Ouviram-se aplausos, um frenesim de aplausos. Quantos mortos aplaudem o seu próprio suplício? Perguntei a mim mesmo, mas fiz o mesmo que eles para não chamar a atenção. Estávamos todos a aplaudir, sob o olhar uns dos outros. Estás a dormir? Sim, não é nada. Estou acordado. Continua. Aqueles que mais te deviam e, consequentemente, que corriam maior perigo, foram os que falaram de ti com a maior perfídia. Perguntavam-se se aquele orador reticente do PC não lhes estaria a preparar uma armadilha. Metia dó. Subi à tribuna como aos outros, sem saber muito bem o que ia dizer. Comecei como todos eles, com frases ocas a respeito da vigilância do partido. Uma centena de cabeças asfixiadas olhavam para mim de boca aberta. Pareciam-me viscosas e ressequidas, adormecidas e malévolas, deformadas pela cólica. O gabinete dormitava. O que eu pudesse dizer contra ti não tinha interesse nenhum, era uma velha cantiga que não me havia de salvar. E cada um apenas pensava em si.